Ô Ana Cláudia, eu quero ter você de volta. Ô Ana Cláudia, eu quero ter você de volta. Sem você eu não vivo mais. Se você eu vou me matar. Eu quero ter você de volta. Se você não voltar pra mim, fique sabendo que eu vou mudar de ideia. Era, começou assim, 2015. Eu conheci minha namorada Ana Cláudia, só que a gente tava tendo um relacionamento muito turbulento. Eu se beijava ela, eu gostava muito dela. Ela era minha esposa, ela era meu coração. Ela morava no meu coração. Agora ela me deixou, que em 2018 ela me deixou. Eu fiquei muito triste com isso. Eu queria ter a Ana Cláudia comigo. Ela foi minha primeira e única namorada, que eu não tenho mais. Se eu pudesse, eu quero fazer alguma coisa pra Ana Cláudia até me notar de novo. Eu quero ter a Ana Cláudia pra mim. Eu acho que só seja se vou na casa dela agora. Toc, toc. Quem é? Pedro. Ana Cláudia, você tem que voltar pra mim, por favor. Eu quero que você volte pra mim, senão eu vou dar um tiro em você agora, que eu tô com 38 aqui na minha mão. Tá vendo aqui o 38? Tá aqui na minha cintura, tá na minha mão. Tem um na mão e outro na cintura. Quero ter você agora. O quê? Não vai me ter? Você não vai voltar pra mim? Matei a Ana Cláudia. Matei a Ana Cláudia. E agora eu vou me matar. Senão na cadeia eu vou morrer. Agora eu vou me matar. Tchau, obrigado a todos que estiveram escutando até aqui. Muito obrigado, tchau. 1, 2, 3, adeus, mundo cruel. Vá!